Oi, gente. A gente vai iniciar o segundo tempo da palestra. Vamos aproveitar a presença de todos, porque o nosso amigo veio de longe, né? Vamos deixar aguardando, não? Vamos começar logo. Bom, a gente tem o prazer de receber o Armando Freitas, da Globo. Ele é produtor, jornalista, é escritor, é muito ligado à área de esporte, Olimpíada, programa de esporte da programação da TV Globo. Então é um cara que eu tenho, acho que tem muito para acrescentar para vocês. E a gente tem a honra de trazê-lo. Descobri há pouco agora que ele tem uma ligação forte com o Friburgo, que eu achei muito bacana. Enfim, vou deixar ele se apresentar, vou deixar ele contar um pouco dessa história para vocês e agradecer a presença de quem está aqui numa sexta-feira chuvosa, bacana, tá? É, vocês vão, antes que vocês perguntem, a folha de hack vai rodar daqui a pouco, tá? Olá, boa noite. Bom, vim de longe, mas sou de perto aqui, porque tenho casa aqui em Friburgo há mais de 20 anos. Mas venho passar fim de semana e relaxar um pouquinho daquela tensão lá de jornalismo diário, né? Que eu acho que daqui a pouquinho vai ser a rotina de todos vocês, né? Que é uma profissãozinha que a gente rala, viu? Trabalha. E aqui em Friburgo é o meu lugar de descanso. E hoje, excepcionalmente, aqui aceitei esse convite. Fiquei muito honrado assim, com esse convite e juntei o útil ao agradável, que eu saí mais cedo do trabalho, falei, já emendo o fim de semana, já começo aqui esse papo com vocês aqui na sexta-feira e só volto para o Rio no domingo. Enfim, espero que a minha experiência profissional e a conversa que a gente vai ter aqui possa ser útil realmente para os caminhos aí que vocês vão tomar. Porque na minha vida profissional, que já começou há muito tempo, eu tomei vários, né, dentro da área de jornalismo. Então, tenho uma experiência variada. E, por conta disso, eu não preparei exatamente uma palestra, não preparei uma apresentação, mas algumas coisas me foram vindo na cabeça, assim, até no caminho. Falei, não, eu acho que eu vou falar um pouco da minha trajetória profissional, do que eu estou fazendo hoje e do tema principal, que seria aí que eu tinha acertado, de falar, que seria cobertura de grandes eventos, né? Eu já participei de várias grandes coberturas e agora já estou participando de uma cobertura que nem começou ainda, mas para a gente já começou, que são os Jogos Olímpicos de 2016. Então a gente já está realmente muito envolvido e 2016 vai ser um ano mais e mais e mais. E aí eu trouxe duas coisinhas aqui para vocês que eu vou deixar mais para o final da aula. Uma já apareceu aqui na tela, que é um DVD, que eu trouxe 5, e aí eu vou deixar aqui na faculdade. E quem tiver interesse, quem tiver uma ligação com o esporte, com o futebol, e também jornalismo, porque esses DVDs, que no finalzinho a gente pode mostrar uma dessas reportagens, foi já começando do final na minha carreira, né? Não do final da carreira, mas de trás para frente, onde eu estou hoje. Depois eu vou voltar um pouquinho para o começo. Nessa preparação para os grandes eventos, a gente faz o que a gente chama de aquecimento. Então, a gente começa a preparar muitas, muitas coisas para ir preparando as pessoas, o nosso público, né, e criando interesse em torno do evento que a gente vai transmitir. Isso, em relação aos Jogos Olímpicos, é fundamental, porque, tirando aqui no Brasil o futebol, o vôlei, o basquete menos e talvez um pouquinho do tênis por causa do Guga, as pessoas não sabem quase nada de esporte nenhum. E são 38 esportes nos Jogos Olímpicos. Então é uma quantidade de informação que a gente tem que, para as pessoas assistirem, a gente tem que criar esse interesse. E essa série, esse DVD, que eu vou deixar depois com vocês, é uma série de reportagens que entrou no Jornal Nacional antes da Copa do Mundo de 2014, né? A gente fez o nosso papel, eles não fizeram muito bem o deles, mas o nosso foi bem executado, porque é uma série assim, que eu acho como exemplo de qualidade de um produto, né? Na nossa especialidade e a de vocês, né? Para a qual vocês estão se preparando, que é contar a história, porque eu acho que o jornalista, o trabalho dele é contar a história. Então é você contar bem uma história, né? No fundo é isso, as pessoas vendem, cada um vende o que pode vender, cada empresa vende o que pode vender. Nós, jornalistas, vendemos boas histórias, e disso é feito o nosso dia a dia. Então, são todos os jogadores da seleção convocados para a Copa mereceram um perfil no Jornal Nacional, que tem matérias, normalmente as matérias do Jornal Nacional têm um minuto e meio, dois minutos. A matéria muito especial tem três minutos. E essas matérias tiveram uma média de 6, 7 minutos, cada uma delas, porque era um produto realmente diferenciado, um produto de muita qualidade, e que exigiu um trabalho de produção enorme. Eu não estive envolvido diretamente, mas indiretamente estive envolvido nessas produções, que o desafio era fazer uma apresentação dos jogadores que iam representar o Brasil na Copa, aquela expectativa enorme, de uma maneira que fosse diferente, que não tivesse sido feita ainda. Então, isso requer um trabalho de produção enorme para você investigar a vida do jogador e tentar humanizar o jogador. Você não vai dizer que o jogador já jogou em clube tal, começou no clube tal, teve uma lesão séria no ano tal. Isso aí todo mundo já contou, todo mundo já sabe, e aí fica aquela coisa campo e bola, chata. Então, para você ter um interesse e atrair desde a senhorinha que pega um trem na central, até a minha avó, a minha mãe, enfim, para você pegar o público mais variado possível, o que você tem que fazer? Você tem que tentar contar uma história da maneira que vai atrair as pessoas. Então, você vai buscar episódios da vida dos atletas que os humanize, que humanizem essa pessoa, que mostrem como é que essa pessoa é na vida pessoal dela, na relação dela com os pais, eventualmente com a esposa, quem foram as pessoas especiais na vida desses atletas que acreditaram nele desde o primeiro momento e possibilitaram que eles se transformassem em grandes jogadores e chegassem um dia à seleção e chegassem um dia à Copa do Mundo. Então, eu acho assim que como exemplo de uma história bem contada, foi o exemplo que eu trouxe para vocês. Eu acho que em várias outras áreas existem matérias maravilhosas. Como eu trabalho com esporte, eu puxo sardinha aqui para o meu lado, então é um trabalho assim de que eu me orgulho assim pelos meus colegas que tiveram mais diretamente envolvidos, um trabalho bacana. E aí também, bom, então vou voltar um pouquinho na história e vou falar como comecei. Me formei com 24 anos e já comecei a trabalhar, antes disso já trabalhava, né, já fazia frilas e já fazia estágios e já, enfim, tive que me virar cedo, porque precisei ganhar dinheiro também cedo, perdi meu pai e aí tive que ir à luta para ganhar dinheiro. E aí fazia trabalho de assessoria, ainda sem ser formado. Quando me formei, trabalhei inicialmente numa agência de publicidade, depois fui trabalhar numa assessoria de imprensa, e com 26 anos, um pouquinho depois de 2 anos depois de me formar, comecei a trabalhar no Jornal Globo. Então, a minha experiência muito grande também, e que me formou como jornalista, que eu posso dizer, foi a experiência que eu tive trabalhando no Jornal Globo, onde eu fiquei 8 anos e trabalhei em várias editorias, passei por várias editorias, e aquilo ali me formou como profissional, realmente. Ali eu trabalhei com pessoas extremamente competentes, aprendi realmente a essência do jornalismo, como é escrever um bom texto, como é começar a contar uma história. Dali eu saí num voo solo para tentar... porque, paralelamente ao Globo, eu fui chamado uma vez para fazer uma matéria para uma revista de circulação dirigida, que também é um público, é um mercado que as pessoas não enxergam muito, mas é um mercado muito grande, que não existe só a grande imprensa, a minha história é muito de grande imprensa, mas eu tive uma história paralela também, trabalhando para revistas de circulação dirigida. Eu fui chamado para fazer uma reportagem, depois uma outra reportagem, uma outra... Quando eu vi, eu já estava super envolvido nisso, era um dinheiro extra que eu tinha, e aí acabei me tornando o coordenador editorial, e eu passei a ser uma espécie de editor da revista, paralelamente com o meu trabalho no Globo. Então, era um outro tipo de mercado, eram revistas para classe médica, que é um mercado enorme, que as pessoas às vezes não imaginam. Você vai no consultório médico, tem uma revista lá, e essas revistas têm assuntos gerais, algumas são só médicas, essas eu nem fazia umas de assuntos gerais. Aquilo ali também aumentou a minha experiência. Fui editar uma revista de náutica, que nem era a minha especialidade, mas também com a minha experiência de editor, de saber já avaliar, aí já com os meus 30 anos, de poder já avaliar o que era uma história bem contada, o que era uma produção, uma reportagem. Então, mesmo sem ter muita experiência na área de náutica, né, eu fui jogado ao mar e tive que sobreviver. E aí era o editor-chefe dessa revista, que existe até hoje, uma revista chamada Náutica, na época era chamada Mar, Velho e Motor. Mais uma experiência profissional que eu tive em revista, era uma revista mensal, então a gente tinha um tempo de produção, era totalmente diferente do jornalismo diário, já, que já era, por sua vez, totalmente diferente do jornalismo dirigido, né, da circulação dirigida. Aí fiquei ali algum tempo, e aí um dia eu vi no jornal que tinha a Globosat, estava aumentando o número de canais, na época tinha 3 canais, e abriu um 4º canal, e isso foi em 93, 94, aí eu entrei, aí eu vi aquele anúnciozinho e falei, pô, vou lá, né, porque eu nunca trabalhei em televisão, de repente vou lá, quem sabe, pô, a minha experiência também, e eu tinha essa coisa de, eu tinha uma teoria que eu tinha que ter 2 fontes de renda, porque o dia que eu enchesse o saco de um trabalho, eu teria uma renda até segurar outro para, jornalismo é meio instável a profissão da gente, então tem realmente muita rotatividade, e eu queria zelar pela minha independência, então falei, bom, é bom ter 2 fontes de renda, então eu sempre tentei ter essas 2 fontes de renda. Aí fui para a televisão, procurei uma pessoa lá que era amigo do amigo, e aí, pô, tem uma vaga aqui no Sport TV, eu acho que você, com a tua experiência, pode ser útil. Aí era um salário bem baixo, mas eu falei, ah, tudo bem, porque eu já tenho minha outra atividade. Aí comecei a trabalhar lá aí saí do Globo, né? Isso foi depois da revista. Comecei a trabalhar no Sport TV e lá também fui crescendo. Como editor, fui aprendendo uma linguagem totalmente diferente, totalmente. Porque aí eu saí do jornal, que a gente fazia textos enormes. E aí você vai, volta da rua, você vai cobrir um clube. Eu fiz várias coberturas em jornal, mas fiz muito esporte. E aí quando você chega de um clube, o editor chega para você, e aí, o que você viu lá? Ah, tem isso, tem aquilo. Então você escreve 3 matérias. Você escreve uma matéria do cara que está machucado, que talvez volte para o jogo, escreve uma matéria de um jogador, de um contrato que está sendo negociado, você vai fazendo aquela que a gente chama de retrancas, né? Então é um volume de texto muito grande. Em televisão já é diferente. Em televisão você já tem as imagens, né? Você começa a aprender a escrever em cima das imagens, e tudo que você escreve você tem que mostrar. Entendeu? Então você já passa a escrever um pouco menos, porque a imagem já diz ali, já traz uma informação, a informação de texto é a informação complementar. Os textos são muito menores. Aí eu falei, porra, cacete, que moleza esse negócio de televisão. Porque eu escrevia que nem um maluco, né? No jornal. Aí chega na televisão, o texto tem meia lauda. Bom, texto grande de televisão tem meia lauda. É um texto enorme em televisão. Então, o texto tem 1/3 de lauda, tem 15 linhas, é um texto. Você ali, então, tem que ter o poder de síntese para você poder explorar melhor as imagens e contar aquela história em pouco tempo que te dão. 1 minuto e meio, você tem ali, ó, 1 minuto e meio, hein? Matéria. Na televisão, no jornal, olha, 30 linhas, não, 20 linhas, 15 linhas, ou 60 linhas, que era uma matéria maior. Então, já mudou a linguagem, já foi um novo aprendizado, e aí eu fui acumulando meu conhecimento, e aos pouquinhos, já em jornal, já tinha acontecido, eu fui crescendo dentro da hierarquia do jornal, da profissão, e aí me tornei subeditor, depois editor, e também na televisão fiz uma trajetória parecida. Comecei lá no Sport TV, ganhando um salário baixo, daqui a pouco, pô, esse cara já tem uma experiência, já tinha trabalhado 8 anos no Globo, já tinha editado uma revista. Pô, aí sempre trabalhei com esporte, né? Então já comecei a crescer ali também. E no Sport TV eu fiquei 13 anos. Então aí participei de coberturas fora do Brasil, dentro do Brasil também, trabalhando pra caramba. Editei aquele Sport TV News, aquele jornal, durante anos. E tive várias funções ali dentro do Sport TV. Até o dia que me chamaram para a Globo, que o Sport TV acaba que é um braço de TV fechada da TV Globo. E eu estou falando um pouquinho de mim, não é nada autocentrado. Assim, a partir da minha experiência, eu acho que assim, depois eu queria também abrir para a participação de vocês, quem quiser fazer pergunta, para aprofundar um pouquinho, né? E a maneira que eu tenho de fazer uma palestra, que não é a minha especialidade, é a partir da minha experiência, da minha prática diária. E aí eu fui chamado para o Globo já para uma função maior e para um desafio enorme, que era a chefia de produção. Então, estou lá desde 2009, depois de 13 anos no Sport TV, e já cheguei lá um pouco antes da Copa da África, né, que foi uma outra experiência muito bacana, onde eu pude exercer lá a função de chefe de reportagem. E aí entra um pouquinho já no nosso tema, né, já juntando um pouco com a experiência que eu tive no Sport TV. Eu fui para as Olimpíadas da Austrália, cobri outras no Brasil, na retaguarda, que a gente trabalha muito também. O grande evento para o jornalista esportivo é realmente uma época de muito trabalho, né, de muita dedicação, e assim, muitos dias seguidos de trabalho. É um foco muito grande, mas é muito gratificante. É uma experiência realmente muito rica, em que você participa, você começa a planejar o evento 2, 3 anos antes. Entendeu? O que, que nós vamos fazer? Aonde nós vamos... qual será o nosso foco de cobertura? Que tipo de matéria a gente vai produzir para cada telejornal? Então, para já entrar nos aspectos específicos, aí, avançando um pouquinho, vou dar mais um exemplo da Copa de 2014, que eu trouxe o DVD e fiquei diretamente envolvido também como chefe de reportagem. Então, para uma Copa do Mundo no Brasil, você, com a quantidade de sedes que você tinha e que a gente tinha, e com a quantidade de seleções que a gente tinha, e a expectativa, pô, uma Copa no Brasil, desde 1950 a gente não tinha uma Copa no Brasil, então a gente começou a planejar com enorme antecedência o que a gente poderia fazer para esquentar a Copa. Então a gente, e aí passa por orçamento, e aí é um trabalho muito legal, né? Porque aí você começa, pô, o que a gente vai fazer de diferente, né? Então, e toda vez é isso, né? E aí um textinho que eu, depois dessa minha fala, vou distribuir para vocês, que é um texto de um cara que nem é de esporte, mas que é o Geneton Moraes Neto, que é um jornalista que eu admiro muito, que é um jornalista pernambucano, que trabalha na Globo News, e é um jornalista que tem uma história profissional maravilhosa, de grandes entrevistas. E o título desse texto, que eu vou deixar com você, pode até, de repente, circular aí, que ao longo do papo da gente, tem algumas cópias, não sei se dá para todos, mas aí o pessoal, quem acabar de ler, passa para o outro. Não existe assunto esgotado. Então é o título da... Ele não fala nada de esporte aí, entendeu? Mas é a essência do que eu acho, do que a gente busca em grandes coberturas. E então, qual era o nosso primeiro passo? Assim, vamos preparar e planejar equipes, como é que a gente vai fazer essa cobertura. Pô, 32 seleções. Das 32 seleções, tem 8 seleções que podem ganhar a Copa do Mundo. São as seleções fortes, além da seleção brasileira, que exige uma atenção especial, tão especial que tem um núcleo só de seleção brasileira. Então, tem pessoas que ficam só focadas na seleção brasileira, um grupo de jornalistas do qual eu nem faço parte. A gente acaba, indiretamente, a gente acaba tomando parte de tudo e opinando, eventualmente, mas tem um grupo mais diretamente ligado à seleção brasileira. Então, para a Copa do Mundo, a gente, de cara, falou assim, pô, a gente tem que ir para esses países. Então, a gente já orçou viagens, uma equipe completa, para ir para os países um ano antes da Copa. Oito meses antes da Copa, a gente já planejou e já orçou as viagens, caras viagens, porque a gente vai fazer uma radiografia de cada uma dessas seleções. Já nem podia ser tão antes, porque a gente não saberia os jogadores que iriam vir. Então a gente foi nos países e nos países dos grandes jogadores daquela seleção, que eventualmente não jogam, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, que é português, mas joga na Espanha. Então a gente foi fazer essa investigação e fez um planejamento, isso prévio, tá? Antes do pau comer durante a Copa, né? Então a gente falou assim, pô, o que a gente vai fazer? Quantas matérias a gente vai fazer? Quais são as abordagens? Então isso passa por uma pré-produção que é enorme. E as nossas equipes, que eram equipes de 4 pessoas, que é um produtor, um repórter cinematográfico, um repórter e alguém de mais uma pessoa de técnica. E a gente viajou pelo mundo todo para produzir uma série para cada um dos nossos telejornais. Então, cada série tinha uma pegada. Por exemplo, a do Jornal da Globo era assim, o grande craque dessas seleções. Então, era uma matéria focada no principal jogador de cada uma das seleções. No Jornal Hoje, eram características culturais das cidades, desses países. Então já tinha uma pegada diferente. No Jornal Nacional, era uma radiografia da seleção, é o suprassumo. É, no Globo Esporte, era uma brincadeira que se fazia de um tipo quiz, enfim. É, eram abordagens diferentes para todos os telejornais. Então tinha Bom Dia Brasil, tinha Globo Esporte, tinha Jornal Hoje, tinha Jornal Nacional, Jornal da Globo e Esporte Espetacular. 6 telejornais, você tem que produzir. Por isso que o título desse negócio tem muito a ver. Você tem que produzir 6 matérias ou linhas de matérias totalmente diferentes, porque se o cara fala assim, pô, mas isso aí você já fez para o Jornal Nacional. O cara, lá internamente, as editorias disputam uma exclusividade, uma história nova, uma história bem contada, entendeu? Então você tem que, a cada dia, se superar e tentar se reinventar para ver uma maneira diferente de contar a mesma história que já foi contada, entendeu? Porque vai ter que contar. Agora vai ter a Olimpíada, o Cielo. Todo mundo já sabe tudo do Cielo, mas vai ter um VT especial do Cielo, vão ter vários VTs especiais do Cielo, e você vai ter que descobrir uma maneira diferente. O que não se falou do Cielo ainda, Dinho? Pelo amor de Deus, aquele tapa que ele dá no peito, sei lá, a mãe dele que vai ver as provas, não sei. Os ciclos se renovam e as histórias têm que ser recontadas. Aí mudam as linguagens. Internamente tem essa disputa entre os telejornais. É curioso isso, porque as pessoas, os editores-chefes, eles querem o melhor para o jornal deles. Aí você fala, não, isso é... Ah, eu quero isso, isso. Aí, não, isso é do Jornal Nacional. Isso a gente já está fazendo para o Jornal Nacional. Ah, mas então a minha matéria... Ah, mas então você vai fazer uma coisa parecida com a do Jornal Hoje. Não, é diferente. Então você faz uma pré-produção, tem um produtor que mergulha na vida dos jogadores, das histórias. E sempre ressaltando que eu estou falando aqui da... Eu estou falando aqui de esporte. Muita gente aqui, eventualmente, não tem tanta ligação com esporte. Mas eu acho que esse exemplo que eu estou dando, de grandes coberturas, ele vale para um exemplo de uma conferência internacional, para um evento, um Rock in Rio da vida. Você, a cada tipo de cobertura, você vai buscar isso. Então, os nossos produtores e os nossos repórteres começam 6 meses antes de viajar, 4, 5 meses antes de viajar, começam a descobrir as histórias que eles vão ter que investigar lá. Aí começa a fazer milhares de telefonemas. O centro de treinamento onde o Schweinsteiger começou a jogar com 7 anos de idade. A escola que o Neuer se descobriu como goleiro. Sei lá, enfim. Aí você começa a descobrir essas histórias. E, pô, tem uma boa história aqui, tem outra aqui, tem outra ali. Quando você tem 20 boas histórias, aí você vai viajar, entendeu? E porque dessas 20, quando você chegar lá, você vai ver que algumas não vão render. Ou porque o entrevistado não é bom, ou porque a história não era bem aquela. Mas você tem que levar um leque de histórias enormes. Isso é pré-produção. Isso é produção. Televisão sem produção não existe. Entendeu? Então, o trabalho do produtor, que é um investigador, é quase um investigador de polícia, porque o cara investiga... Ele começa a ler as matérias, ele lê as reportagens, ele começa a ligar para as pessoas, liga para os parentes, para os amigos, para descobrir história. Pô, me conta uma história aí do cara, mas, pô, o cara gosta de carro, gosta disso, gosta daquilo. Então, o trabalho do produtor, do bom jornalista, né, e do produtor especificamente, é muito esse trabalho investigativo, entendeu? Porque, senão, se você não investigar nada, o que você vai fazer? Vou fazer uma matéria. Beleza, vou pedir uma pesquisa do Neymar, fazer uma matéria do Neymar, beleza. Vou pedir uma pesquisa do Neymar, vou escrever uma matéria, super bem escrita, mas vou contar tudo que já foi contado. Tudo que já foi contado. Se eu pegar só o que foi impresso sobre o Neymar, o que foi já mostrado sobre o Neymar, eu vou recontar, posso até recontar de uma maneira bacana para caramba. Pô, esse cara contou a história de um jeito legal. Mas a gente tem que estar sempre buscando alguma pegadinha diferente. Esse é o nosso desafio. Obviamente que a gente não consegue isso todo dia, toda hora, especialmente numa cobertura diária que a gente tem de clubes de futebol. Por exemplo, a gente tem o Globo Esporte do Rio. Isso foi até uma coisa curiosa, porque antigamente tinha o Globo Esporte de rede, que é para o Brasil todo, era pincelado, tinha vários clubes. Aí a gente percebeu que as pessoas querem saber local, as pessoas querem saber dos clubes da sua cidade. Então a gente tinha uma audiência no Globo Esporte que era 9, 10, 11 pontos de Ibope. Aí quando virou o Globo Esporte Rio, o GE Rio, que é o que a gente tem hoje, tirando o sábado, aí a audiência subiu para 17, 18. Todo dia, 17, 18, 16, 17. Pô, subiu para caramba. Por quê? O cara quer saber a notícia do Flamengo, rapaz. O cara quer saber o Fluminense, o Botafogo, e aí esse aí que é o factual. Aí essa história você vai ter que contar, você vai ter que contar de uma maneira... não dá para investigar tanto, porque aí você, o repórter vai para o clube, chega lá, o que ele tiver para contar, para narrar, ele vai ter que relatar e fazer a matéria. Então, no jornalismo diário, isso é muito mais complicado. Isso que eu estou falando aqui de inventar história, criar abordagens, porra, eu estou falando de matérias especiais. As matérias do dia a dia, se você pegar um repórter de qualidade, você está um, por exemplo, Pedro Bassan. Se você pegar o Pedro Bassan agora e botar ele aqui para fazer uma... Pedro, você vai fazer uma matéria sobre a palestra do Armando lá em Friburgo. Jamais vai acontecer. Mas, enfim, mas se ele vier aqui fazer a matéria, ele vai fazer uma matéria... Se você falar assim, porra, porque é um cara extremamente criativo e dentro de uma matéria trivial, ele vai conseguir pegar... Pô, uma pessoa que estava dormindo, o detalhe de uma pessoa que estava dormindo, não sei o que, não sei o que lá. Aí é uma maneira de contar a história. Aí ele pode começar a contar. Fala, fulano estava dormindo, mas perdeu uma palestra legal, porque isso, por aquilo. Enfim, a maneira de cada um tem de contar uma história a partir de um detalhe, a partir de algum... isso é absolutamente subjetivo e absolutamente pessoal. Cada pessoa vai ter um jeito de contar uma história. Nunca uma mesma história vai ser contada da mesma forma por duas pessoas diferentes. Se você vir um acidente na rua e for contar essa história, você vai contar essa história com base no seu olhar, né? E na maneira como aquilo impactou você. E, eventualmente, se a pessoa for exagerada, vai dar uns temperinhos a mais. Se a pessoa for mais sensível, vai dar uma carga de emoção a mais. Cada um vai contar de uma maneira, né? E é isso. E então, a minha rotina é essa. Atualmente, eu sou editor-chefe do Corujão do Esporte e do Balada Olímpica. Estou acumulando dois programas, um deles em parceria com um colega, que é um programa mensal, teve até na segunda-feira agora, o Balada, e o Corujão, que é um programa mais conversado, até mais fácil de fazer, por um lado, mas a gente tenta sempre buscar, cada semana tem que buscar um tema diferente, quatro convidados diferentes, pessoas que possam trazer algumas histórias que a gente não conhece ainda, ou um tema que seja palpitante. Então, por exemplo, semana que vem a gente está querendo fazer um tema que já foi falado várias vezes, que é a rivalidade Brasil-Argentina, porque na quinta-feira tem Brasil-Argentina pelas eliminatórias, um jogo oficial. Brasil-Argentina sempre é cercado por muita rivalidade. Então a gente falou, pô, vamos falar um pouco da rivalidade num aspecto mais assim, social, assim, sociológico. Aí tem o Ronaldo Elau, que é um sociólogo. Pá. Aí tem o Júnior, que já dá uma visão mais do campo e bola mesmo. Vai relembrar os grandes duelos. Ele ganhou da Argentina na Copa de 82. O Brasil ganhou bem 3-1 da Argentina. E aí teve um jogo lá em Buenos Aires, saiu uma porrada lá, e o Zico foi expulso com 5 minutos. Aí ele vai contar essa história. E aí vamos dar um tempero lá, falar que a rivalidade também... Tem o tango, o primeiro tango argentino mais conhecido foi composto por um brasileiro. Aí a gente dá um... O papo é argentino, mas Deus é brasileiro. Aí o cinema argentino hoje está super bem falado, mas o nosso cinema também já ganhou muitos prêmios. Então a gente fez vamos tentar fazer um programa assim, que a gente possa brincar um pouquinho com essa rivalidade. E a gente tinha chamado para... Tem sempre um convidado musical, seria o Paulinho Mosca, que acabou de lançar um disco, um DVD agora com o Fito Paz, que é um argentino consagrado lá. Aí a gente falou, pô, era ótimo, né? Porque pô, uma parceria Brasil-Argentina, né? Aí, não, então vamos chamar uma dupla de bailarinos para dançar um samba, depois dançar um tango. Aí a gente pensa, aí acabou que o Seu Jorge falou que iria participar do programa. A gente falou, bom, então vamos abrir aula para o Seu Jorge. Seu Jorge, pô, é um cara hoje popular, é legal, então... Seu Jorge vai entrar na conversa lá do Brasil, a gente nem sei muito bem como, mas ele vai lá mais para cantar. Enfim, vamos ver. Ele deve ter feito algum show lá em Buenos Aires, imagino. Mas Seu Jorge agora está rico, tá morando nos Estados Unidos. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas o Seu Jorge já foi morador de rua. Né? E ele tem um apelo bacana, então ó, ofereceram para a gente, ó, Seu Jorge está aí, pô, tu paria participar. Eu falei, bom, então esquece Fito Paz, esquece o outro lá, vamos botar o Seu Jorge aí, porque o Seu Jorge chama a audiência, né? Então vamos lá, de repente a gente pede para ele cantar um tango lá. Então hoje a minha rotina é essa e já estamos preparando já essa cobertura, esse planejamento que foi feito para a Copa de 2014, está sendo feito de uma maneira também enorme, uma abrangência. Só para você ter ideia, da TV Globo, juntando aqui no Rio de Janeiro e todas as sedes na Copa de 2014, foram 1.400 pessoas envolvidas. Entendeu? Então, realmente é um... E aí, diariamente, a gente tinha... Falando da cobertura diária, falei da preparação, da série que a gente fez, acabou que foi um sucesso, todos os jornais tiveram as suas séries. Os repórteres, os produtores, você tem que ter uma equipe dedicada a produzir esses VTs. Então, esses caras saem do dia a dia. Olha o impacto que isso causa no dia a dia. Você vai pegar um repórter para cada uma dessas viagens. Um foi para a Alemanha, um foi para a Espanha, um foi para a Itália, um foi para Portugal. E eles passaram 20 dias. Ó, voltem com histórias. Entendeu? Se vira. E os caras foram lá, pesquisaram antes e voltaram com histórias muito legais. E as séries foram bem sucedidas em todos os jornais. Aí a gente vai esquentando, vai chegando perto da Copa. A gente começa a ter que fazer matérias diárias para todos os jornais. Aí começou a Copa do Mundo. Aí é um volume de matéria que vocês não têm ideia. Então, só para ter ideia da rotina que espera vocês, se vocês vierem trabalhar em TV, numa grande cobertura, por exemplo, eu entrava lá às 8h30 da manhã, quando tinha a primeira reunião às 9 da manhã, com as 12 sedes. E a gente tinha cada seleção principal, cada uma dessas seleções principais, tinha uma equipe colada nelas. Então, esses ficavam assim. Tinha uma equipe na Itália, tinha uma equipe na Espanha, tinha uma equipe na Alemanha, tinha uma equipe em Portugal. Deixa eu me lembrar mais aqui. Tinha uma equipe na Argentina, obviamente, tinha uma equipe no Uruguai. Então, cada uma dessas seleções tinha uma equipe exclusiva. E a gente tinha as sedes onde as seleções começaram a chegar no Brasil e ficar hospedadas. Teve um que escolheu o Sergipe, que ninguém entendeu até hoje, mas, enfim, foram pelo país inteiro. Foi a Grécia. Foi lá para Aracaju. Enfim, e a gente cobria isso. Então, a gente fazia essas reuniões com todas as cidades-sedes, que eram as 12 cidades-sedes, mais as cidades que... tinham seleções. Então, por exemplo, Campinas tinha duas ou três seleções lá em volta de Campinas. Campinas entrava na conversa. Santos tinha três seleções em Santos, entrava também. E aí, então, essa conversa eram 17 pessoas numa tela grande, assim, que as pessoas ficavam todas divididinhas. E aí começava essa reunião às 9 da manhã, acabava às 11 da manhã, todo mundo falando, praça a praça, o que é que tinha para vender para a gente botar nos telejornais. Entendeu? Então, assim, isso aí eram as 9. Aí tudo bem. Aí a gente saía dali, pô, isso rende. Não, isso faz, isso não dá. Não, isso é pro Jornal Nacional, isso é pro Jornal Hoje. Não. Uma equipe nossa na retaguarda aqui, vendo para onde que as matérias seriam produzidas. Às 2 da tarde, tinha a segunda reunião, para saber se as coisas da manhã se confirmavam, se a gente podia contar que horas o VT, se já tinham produzido alguma coisa, coisa e tal. E às 6h30, tinha a terceira reunião do dia, que era para já ver o dia seguinte, projetar para o dia seguinte o que seria feito. Então eram três reuniões diárias, eu entrava às 8h30 da manhã e saía às 9h30 da noite, 13 horas diárias, sem folga, direto, a Copa do Mundo inteira. Foi assim, depois da Copa a gente ganha umas folgas, 10 dias de folga, coisa e tal, tem uma gratificação, pá, não sei o quê, mas durante a Copa você entra numa rotina de trabalho que quando você chega no 25º dia que você está trabalhando seguido, 12 horas por dia, 13 horas por dia, você já vai no automático, né? E você está ali, aquilo ali, você está vivendo intensamente aquilo, você não sente muito cansaço, entendeu? Mas é quando você acaba, você fala, pô, isso é o que me espera agora em 2016, com certeza. Vai ter essa pauleira. E aí a gente, por exemplo, joga. Aí começaram os jogos. Então, você tem um jogo de futebol, você tem essa matéria vai para todos os jornais. Então, você tem o Jornal Nacional, o Jornal da Globo, o Bom Dia Brasil e o Globo Esporte. Como o Globo Esporte é colado no Jornal Hoje, a pegada do Jornal Hoje é sempre mais light. Pega muito... O que está por trás do jogo, torcida, comportamento, porque senão vai repetir o que o Globo Esporte deu um pouquinho antes. Então a gente tem um jogo, tem que fazer 4 VTs para cada jogo de futebol, todos os jogos, com raras exceções, os times grandes jogando eram 4 VTs. Aí a gente tinha duas equipes nesse jogo. Uma equipe fazia Jornal Nacional e Bom Dia Brasil, a outra equipe fazia Jornal da Globo e Globo Esporte. E as matérias tinham que ficar diferentes. Ainda tinha esse detalhe. O jogo era o mesmo, mas o cara do Jornal da Globo falava assim, pô, mas aí, isso aí o cara, é a matéria do Jornal Nacional. A gente, pois é, o jogo é o mesmo, né? Na verdade, a maneira de contar a história vai ser diferente, mas às vezes é difícil quando o jogo é o mesmo, né? Enfim, então é um desafio diário ali que a gente conviveu ali. No final das contas, eu ia até trazer esses números e esqueci de pegar. Mas no final da cobertura, que é no domingo, aquele... Aí no domingo teve um nem sempre acontece, mas dessa vez eu consegui, pintou lá um convite para mim, para eu ir ver a final. Aí eu dei uma fugida às 2 horas para ver a final. Tive que sair antes de ver a prorrogação. Pô, final Alemanha e Argentina, dentro do estádio do Maracanã, vendo a final de Copa do Mundo. Só que eu tinha que voltar, eu tinha que sair de lá exatamente na hora que o jogo acabasse, porque eu tinha que voltar para a redação, que tinha muita coisa para produzir. Aí eu liguei lá para um cara que está acima de mim lá, eu falei, pô, cara, prorrogação aí, Armando, volta. Aí eu, pô, sério, cara, porra. Volta, que o bicho está pegando aqui, cara, volta, porra. Aí saí, vazio em volta do Maracanã ali, ninguém em volta do Maracanã, final da Copa do Mundo, não vi o gol. Não vi o gol da Alemanha, porque eu saí de lá, estava 0-0 a porra do jogo, o jogo foi 1-0. Enfim, coisas da profissão. Ouvi o gol, vi o gol no rádio. Falei, amigo, bota o rádio aí da final da Copa, por favor, no táxi. Porque, pô, pelo menos no rádio eu tenho que ouvir esse gol, né? Tem que ouvir saber quem vai ganhar, né? Enfim. E agora eu estou para essa produção aí. É um livro que o Marcelo Barreto, quem gosta de esporte deve conhecer, é um apresentador do Sport TV. E eu fiz com ele esse livro pela primeira vez em 2007, para as Olimpíadas de 2008. E a gente fez uma segunda edição para as Olimpíadas de 2012. E estamos agora acabando de sair da produção do Almanac para 2016, que é o mais caprichado de todos, que ainda deve ter algumas atualizações, mas enfim... Mas foi um trabalho assim, muito pesado. Paralelamente também, aquela ideia lá de trás que eu tive que abandonar num certo momento, de ter duas fontes de renda, não deu mais, porque a TV Globo te absorve muito. Aí não parei de fazer as revistas que eu fazia de circulação dirigida e me dediquei apenas à TV. E agora, nesses últimos 6 meses, mais ou menos, passei a dedicar as minhas manhãs, e o Marcelo também, a produção do Almanac, reescrevendo, atualizando. Agora o Almanac está todo picotadinho, tá, assim, tentar atrair um pouco o público mais jovem. Vai ficar bem bacana. Se vocês quiserem prestigiar ano que vem, serão bem-vindos assim, nas livrarias, que o livro vai estar lá e precisa de compradores, viu? Então, tá. Essa aqui é a edição de 2012. E, enfim, então, estamos nesse trabalho agora. E eu ia falar mais alguma coisa emendada com isso, que eu não me lembro agora. Bom, acumulando com a produção da TV. Trouxe uma outra sugestão aqui também, se vocês acharem, assim, quem tiver interesse em saber um pouco mais das histórias de jornalismo, e aí não só esporte na TV, esse livro aqui, no próximo bloco, é um livro que tem vários colegas meus, não todos do Globo, mas... que falam sobre cada um na sua visão de jornalismo, né? Porque aqui acredito que nem todos vão no futuro exercer a mesma função. Alguns querem ser repórteres, outros querem ser produtores, outros vão ser, sei lá, editores de imagem, eventualmente, que hoje os editores de imagem também é outra coisa que mudou. Antigamente o editor de imagem é aquele cara técnico que ficava dentro da ilha de edição. E hoje o editor de imagem, ele é a Globo praticamente só está contratando jornalista. Então o cara também tem que ter o conhecimento de saber de linguagem para contar uma história. E aí falando nessa arte, né, e nessa prática da gente de contar histórias, né, o que está acontecendo agora no mundo, né? Eu acho que as novas gerações, vocês aí, né, que têm metade da minha idade, menos da metade da minha idade, tem muito a ensinar para a minha geração, para a nova geração. Tem uma experiência profissional, mas vocês têm um olhar diferente e vocês já nascem convivendo com a tecnologia, né? Então, hoje, a tecnologia e a maneira de usar essa tecnologia está crescendo de uma maneira muito rápida e muito espantosa. Então, por exemplo, nos últimos, sei lá, 4 meses, eu vi um garoto que entrou como estagiário há 1 ano na TV. Hoje é um garoto que é endeusado lá dentro, porque... ele criou uma linguagem diferente, que é uma linguagem mais clipada, uma linguagem que ele usa câmera de mão. Então, é uma maneira diferente de contar a história, feita pela geração de vocês, com os instrumentos que vocês têm e que vocês dominam muito melhor do que eu. Esse negócio de Snapchat, né? Enfim. Essa linguagem toda hoje, a forma de transmitir informação que vocês têm, né? Essa rede paralela de informação, que é maravilhosa e poderosa, né? Poderosa demais. Hoje as pessoas que têm muitos seguidores, não sei se vocês sabem, estão recebendo dinheiro para postar qualquer coisa, né? Tem uma tal de Gabriela Pugliese, não sei se já ouviram falar aí, que é uma mulher que tem 2 milhões de seguidores em São Paulo. Ela é muito mais vista em São Paulo, mas ela posta no Instagram. E aí, ela agora, um colega meu que faz assessoria para a Nike, falou que ela recebeu R$20 mil para postar um negócio lá que possivelmente ela devia estar correndo com tênis Nike. Gente, corrida com tênis novo. Pronto, corrida com tênis novo, 20 mil. Porque ela tem uma quantidade enorme de seguidores. Então, isso é uma coisa que, para a gente, para a minha geração, assim, cara, como assim, gente? Como é que é isso? Hoje, a forma como a comunicação tá acontecendo, não é à toa que os jornais estão reduzindo de tamanho, estão reduzindo de quantidade, estão reduzindo salário, estão reduzindo pessoal. O Globo demitiu um monte de gente. Hoje, o Globo está dando uma atenção muito maior ao jornalismo na internet do que ao jornalismo papel. E eu, por exemplo, acordo de manhã, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar um jornal. É pegar um jornal porque me acostumei, entendeu? Eu sento na mesa, boto o jornal na frente. A minha geração, eu sou acostumado a ler jornal, eu não consigo abrir mão do jornal físico. Mas as minhas filhas, por exemplo, já não leem jornal. E elas são super bem informadas, porque elas recebem tudo pela internet. A matéria é legal, alguém manda, as notícias circulam com uma rapidez enorme ali na internet, elas têm os blogs que elas gostam. E acredito que muitos de vocês aqui também têm essa forma de comunicação. Televisão também, a audiência está caindo muito. Está caindo muito, porque a gente, quando recebe a audiência, a gente vê lá, tem TV Globo, TV Record, TV Bandeirantes, banana, SBT, e tem um negócio chamado outros canais. Entendeu? Outros canais é TV a cabo, é o cara que está game em casa, é o cara que está usando o Blu-ray, o cara que está usando o DVD, o cara que está na Netflix, o cara que está no Spotify, na televisão hoje, que a televisão hoje tem... enfim. Então, isso já está ganhando. Em muitas horas, isso ganha. Isso ganha, imagina, isso era impensável alguns anos atrás. Então, isso está mudando. Entendeu? Então, a gente está tendo que se adaptar. A TV Globo lançou essa semana um negócio que demorou milênios para lançar, que é o Globoplay. Você vê a televisão... No smartphone, qualquer um pode ver a novela de ontem que você não viu, a novela de anteontem, você está lá, você vê. E a TV Globo demorou para entrar nessa história, porque achava que isso aí poderia tirar o público da televisão. E as audiências estão diminuindo porque estão se criando outras maneiras. Então, a TV Globo está, pô, cara, temos que ir também para esse veículo. Já tem a TV Globo tem um canal no YouTube, tem pessoas que estão especializadas em botar conteúdo da TV Globo no YouTube, né? E também tentando se adaptar aos novos tempos, entendeu? Então, é isso. Eu acho que a maneira de contar a história vai mudando. Hoje, celular, lá no programa mesmo que eu faço, hoje eu pedi para Minas, nesse programa Brasil e Argentina, eu falei com um xará meu lá, que é o chefe lá em Belo Horizonte, eu falei, Armando, pô, entrevista aí para mim o Lucas Prato e o Dátulo, que são dois jogadores argentinos que jogam no Atlético Mineiro. Entrevista para mim, pergunta o que eles acham da rivalidade Brasil-Argentina, se alguma coisa mudou depois que eles vieram para o Brasil, como é que eles veem essa rivalidade jogando no Brasil, e pergunta para eles quem é melhor, Pelé ou Maradona. Aí ele falou, Armando, a gente tem mil limitações para fazer. Eu sei, porque aqui no Rio a gente também tem. O clube dá um jogador para falar por dia, entendeu? E aí é aquele jogador. Então a gente não sabe se vai ser esse jogador. Aí eu falei, olha só, não tem problema, é só falar com o assessor do cara, pedir para o cara gravar no celular dele, não tem problema nenhum. A qualidade hoje é maravilhosa. Só que o único cuidado que a gente tem, a gente bota dentro de uma moldura. Então, dentro do Corujão e do Balada, quando o cara manda, o cara pode mandar para o meu WhatsApp. E a gente recebe isso o tempo todo. No programa que eu de anteontem, de quarta-feira, tinha um surfista, que é um surfista da velha guarda, aí, que é o Fábio Gouveia, e a gente conseguiu o telefone do filho dele, que também é surfista. e falou, pô, cara, manda uma mensagem pro teu pai aí, pô, dá um alô pro teu pai, nem vai saber, é segredo aqui, pai, a gente bota na hora do programa. Aí ele, ah, beleza, pá. Aí o moleque lá, tava lá em Maresias, tá tendo uma competição de surf, pegou o celular, foi pra um fundo, falei, pô, escolhe um fundo que não seja um fundo feio, né? A gente tem uma preocupação de ter na parte de trás alguma coisinha que seja interessante. Aí ele foi lá, pegou, selfie. Aí falou, pai, pô, é um prazer, é uma honra pra mim ser filho de um grande campeão, cara, porra. E agora eu espero que vai treinando que você vai ser avô, não sei o que, não sei o que lá. E o moleque tem 20 anos, vai ser pai, e o surfista lá vai ser avô. Ele já sabia, mas enfim, aí o pessoal fica zoando ele lá. Mas aí ele mandou pelo WhatsApp assim, 10 minutos antes de começar a gravação. Então hoje é um recurso que antigamente, não, nem pensar. Não, gente, vamos botar imagem de... Hoje a imagem é maravilhosa, cara. O cara manda um WhatsApp para você, é maravilhoso. A gente só bota a moldura para diferenciar, porque, obviamente, a qualidade de uma câmera que custa 200 mil reais, que são as câmeras que são usadas, porra, não é uma qualidade. Também você não vai achar que um celular, um smartphone, vai ter uma qualidade de uma câmera que custa 200 mil reais. Mas, se a ideia é contar a história, é emocionar e é mostrar as coisas, já perdemos o pudor. A gente bota. Todos os programas de televisão hoje, o que você mais vê é a imagem de gente que manda de celular. Um assalto no celular, um enchente no celular, um daqui no celular, é tudo no celular, entendeu? Então, isso aí, hoje as pessoas já... Antigamente as pessoas mandavam em pé, né? Aquela imagem em pé. Ainda tem uns que mandam. Hoje as pessoas já mandam a imagem deitada, porque a gente quando fala assim, pô, grava a imagem deitada. Porque a imagem em pé, porra, fica uma tripa na televisão, né? Aí hoje as pessoas já viram o telefone e já gravam deitada, entendeu? Então, isso vai se sofisticando. Mais um exemplo que eu vou dar dessa nova geração e de coisas curiosas é um cara que não está mais com a gente, mas porque também eu acho que ele tinha que se renovar e hoje as coisas também têm que estar sendo sempre recicladas, que é o Chico Torcedor, que era um garoto também que tinha 20 anos, moleque novo, que ele fazia edição em casa. Então ele é bem-humorado pra caramba, gaiato, não sei o quê, ele inventava umas piadas, se fantasiava, entendeu? Imitava as pessoas e editava. É, tem um brasileiro que mora nos Estados Unidos que faz isso maravilhosamente também, que é o Guitar Man. Vocês já ouviram falar. Se vocês procurem na internet, que é sensacional. E aí o cara faz edição em casa, aí aquilo ali começa a bombar na internet. Pô, ele bota as edições dele, que ele faz na casa dele, aí começa, porra, não sei quantos views lá, pá, não sei o quê. Aí a TV Globo, ligadésima nessas novas tendências também, tem um monte de gente lá observando isso, já chamou o cara, falou assim, aí vem cá, vou te pagar aí 5 mil por mês, você faz um por semana. Aí o cara falou assim, porra, o cara riu daqui até aqui. O cara fazia em casa de graça, ele fazia colagem lá e editava, sonorizava, aí ele passou a ganhar 5 mil para fazer um por semana. Entendeu? Só que aí depois ele... O que acontece? O cara na internet ele não tem censura também, né? Ele sacaneia, ele faz piada politicamente incorreta. E aí, às vezes, na televisão aberta, você tem que ter um cuidado com preconceito, com piadas racistas, piadas homofóbicas. Isso aí, na internet, o cara faz uma gracinha e o pessoal acha graça. Na TV aberta, você não pode nem pensar em deixar ir para o ar uma pessoa que faça uma piada racista, uma piada homofóbica, porque realmente não tem, assim, é meio sem noção, né? Entendeu? Isso aí gera imediatamente uma repercussão enorme, uma repercussão negativa, processos, entendeu? Então a gente tem muito esse foco. Até o Marcelo Adnet, né, aquele tá no ar lá, ele talvez seja desses caras politicamente incorreto, né, o que mais tem a liberdade para fazer, mas ele é até meio exceção lá, porque ele faz umas que eu falo assim, caraca! Ele faz, não sei se vocês veem lá o Tá No Ar, né, as piadas que ele faz, as brincadeiras que ele faz, ele faz umas pesadas ali, especialmente religião, que também é uma coisa, né, homofóbico e racista. Eu acho que até isso ele segura. Agora, religião ele pega pesado. E, gente, então, eu, sei lá, eu queria estar aqui aberto, falei um pouquinho da minha experiência, falei um pouquinho da minha prática. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, ou eu estou aqui aberto aqui a papear com vocês. É o povo do esporte. Enfim. Tudo bem, Armando? Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Tudo certo. Minha curiosidade é sobre... Oi, alô. Oi. Oi. Minha curiosidade é sobre esse envolvimento mesmo do povo brasileiro com o esporte, né? Existe esse apelo mesmo, o brasileiro se envolve bastante com o futebol, com o basquete, com o vôlei, você citou também o tênis, saindo um pouquinho desse ciclo olímpico aí também, a Fórmula 1 já foi até mais, só que hoje ainda existe esse envolvimento e com o MMA. Só que nas Olimpíadas são 38 modalidades. Queria saber como que é a condução do trabalho de vocês para causar esse envolvimento também na população, mas sem também cair naquele senso comum de que o esporte é desconhecido, que muita gente não sabe como funciona. Existe um trabalho especial de condução para fora desses esportes que já estão aí no domínio da sociedade? É, existe. Então, eu respondi a tua pergunta por partes. Assim, hoje, os esportes que geram mais interesse, futebol, não tem nem comparação. Você bota um jogo do Flamengo, um jogo do Corinthians... É uma audiência enorme. E é por isso que a TV Globo é criticada, porque bota muito jogo do Flamengo. Para quem é Flamengo é bom, para quem torce por outros times não é bom. Por quê? Porque o jogo do Flamengo dá uma audiência, o jogo do outro time dá uma audiência muito mais baixa. Então o cara, pô, meu time está melhor do que o Flamengo. A TV Globo bota o Flamengo, na hora da divisão lá, ela tenta botar o Flamengo, encaixar o Flamengo nas quartas-feiras e nos domingos. Então se você parar para ver uma sequência de 100 jogos, sei lá, transmitido pela TV, talvez ali vai ter uns 60 do Flamengo. E os outros 40 são divididos entre Vasco, Botafogo e Fluminense. Né? Então isso gera também uma reação dos torcedores. Pô, TV Globo, não sei o que, né? Mas a TV Globo, o olhar dela é audiência. Ela vive de audiência porque o patrocinador, a primeira coisa que ele olha na hora de botar o anúncio é ver a audiência. Então futebol nem se compara. Fórmula 1 está caindo ano a ano. Por quê? Porque o brasileiro, ele gosta de ver gente ganhando. Então os caras não ganham mais. E a gente teve grandes campeões. A gente teve o Fittipaldi, teve o Ayrton Senna, teve o Nelson Piquet. E teve o Rubinho até que brigava. O Rubinho começou a desmoronar o negócio, né? Então hoje Então a TV Globo... E pra gente, não é só a TV Globo, porque a gente que vive disso, tudo que a gente quer é que o cara acompanhe a corrida, porque a gente transmite 2 horas a corrida. Então o que acontece? A gente não tem ninguém brigando por pódio. Então, Fórmula 1 caiu demais. Depois do futebol tem o vôlei, e um esporte que as pessoas não imaginam, mas que dá uma audiência enorme, é a ginástica artística. Pela plasticidade, a ginástica artística, você botar a ginástica artística, tem audiência. Não precisa ter brasileiro bem. Até porque os brasileiros nessa Olimpíada também não, entendeu? Tirando uma ou duas ali, também não vão fazer um bom papel. Mas é um esporte muito bonito. Então, ginástica. E o que a gente faz? A gente tenta, né, e a gente vai ter uma série parecida com essa do JN para a Olimpíada, que são perfis olímpicos. E esses perfis olímpicos, eu posso garantir para vocês, vocês vão curtir. E aí vocês vão ser apresentados a atletas que vocês... mal conhecem, e de repente vocês vão a ideia é criar uma simpatia com esses atletas para que vocês queiram acompanhar o tiro com arco, por exemplo. Fazer, porra, tiro com arco? Tu vai falar pra tua namorada, pô, vou ver tiro com arco hoje na televisão. Ela vai, pô, tá de sacanagem. Tu tá de sacanagem. Não vai ver tiro com arco. Não, eu vou ver porque tem um garoto lá que eu vou torcer pra ele. Que é um garoto que tem 17 anos, e aí a gente vai contar a história dele. Marcos Vinícius da Almeida, esse garoto. Tem chance de medalha esse, inclusive. Então a gente vai criar. Em vários esportes a gente vai fazer a mesma coisa, entendeu? Mesmo que não tenha chance, a gente vai fazer. A gente está acompanhando alguns atletas, que a gente já está fazendo uma série para o Fantástico. Atletas que talvez nem cheguem ao jogo, mas a gente está acompanhando esses atletas já há algum tempo, para que a gente possa fazer reportagens legais, humanizando essas pessoas, mostrando que elas estão há 3 ou 4 anos buscando espaço para poder chegar aos Jogos Olímpicos. Então, a nossa maneira de cativar não é ensinar a regra do esporte, porque algumas regras são difíceis de entender. O rugby, por exemplo, o hockey, sobre grama, você não vai mostrar a regra para o cara. Mas se você falar assim, olha, no hockey sobre grama, tem uma menina que tem no rugby brasileiro, que vai estar na Olimpíada, não vai ganhar nada. Mas a seleção brasileira tem uma menina que tem 1,58m, uma menininha mínima, que ela é um espoleta, ela corre, ela bate o Bolt, cara. Aí se você conta a história dela, e você mostra ela, e aí você, pô, essa menina, pá, o nome dela é Edna Santini. Possivelmente vocês mais perto da Olimpíada, vocês vão ouvir falar. Então são nomes assim, de esportes que ninguém acompanha, ninguém conhece, mas que a gente não vai falar do rugby. Porque, pô, rugby, o cara fala assim, pô, isso aí não é esporte brasileiro. Mas se você falar que tem uma brasileira que tem uma história de vida bacana, que já quebrou vários ossos, que é um esporte extremamente violento, e que ela dribla todo mundo e passa pelo meio das grandes e vai e faz o tal do gol lá, enfim, aí você começa a se interessar, entendeu? Então essa é a maneira de você ir cativando. Então é isso. Boa noite. Boa noite, Armando. Boa noite. Você falou sobre a tecnologia hoje em relação ao jornalismo, à comunicação de maneira geral, e eu fiquei muito pensando como é feita essas escolhas, né, essas pessoas que estão trabalhando nesse meio. Você disse que agora a Globo tá de olho nessas tendências do pessoal que pega o conteúdo e leva para o YouTube, leva para o site. Como é que são selecionadas essas pessoas que têm esse trabalho específico, né? Que deixa de ser uma coisa, ah, eu faço isso também, passa a ser eu faço isso, né? Bom, a TV Globo tem um processo de seleção lá que funciona muito bem, e eu posso falar com garantia porque eu fiz isso muitos anos lá dentro da TV Globo, que é o processo de seleção de estagiários. Então, aí esse é um outro caminho, vou chegar onde você está indo. Então, assim, não tem peixada. O cara vai ali, passa por um processo de seleção, e aí é selecionado para estagiário, e os estagiários, já é um nível de estagiário que a gente tem lá, é uma molecada boa. E aí o moleque, eu posso dizer para você que uns 70% deles são contratados. Acabam sendo contratados porque o moleque passa um ano lá, e aí tu fala assim, cara, não posso perder esse moleque é bom. Aí ele acaba sendo contratado. Então, uma maneira de entrar é essa, pelo processo de seleção. E o Chico Torcedor, o Felipe Neto, que também faz essas edições da internet, que também não está mais na Globo, mas já foi. Esse Guitar Man que eu falei também, que é um brasileiro que mora nos Estados Unidos. Extremamente criativo. Esses caras são descobertos na internet mesmo. Entendeu? Esses caras são descobertos na internet. Se o cara começa a bombar na internet, a TV Globo chama esses caras. Porra, onde está fazendo sucesso, todo mundo está fazendo sucesso, a TV Globo diz, cara, eu quero que esse cara faça sucesso aqui. Então, os caras que vão surgindo, Marcelo Adnet, que, né, esses caras vão surgindo devagarinho, fazendo piada, pô, esse Marcelo Adnet é bom pra caramba. Aí foi chamado para aquele programa lá do MTV, se não me engano, que fazia improviso, né? Não era isso? MTV. Aí, porra, vamos pegar esse cara, entendeu? Então, tem muita gente ali antenada nas novas tendências. Então, gente que está fazendo coisas interessantes na internet, que está fazendo produções, porque hoje, o que acontece hoje? Tem a TV Globo, mas como é seu nome? Breno. Pode ter a TV Breno. Você pode botar no YouTube uma TV tua. E olha, gente, o programa matinal de hoje, você pode fazer. Então, hoje, essa é uma democratização da mídia, na verdade. Se você te fizer uma coisa bacana na internet, ninguém começa a te ver. E aí você criou ali um canal de comunicação, entendeu? Que vai ter, não vai ter como a TV Globo com o poder que ela tem de chegar no Brasil inteiro. E hoje a internet, né, tem muita gente que não acessa. Mas você vai conseguir fazer um pouco, como milhares de pessoas têm. Entendeu? Tem pessoas que fazem, tem muitos seguidores. E aí começa no boca a boca, boca a boca. Quando a pessoa vê, e aí tem gente lá que está esperta com isso, com essas tendências novas. E aí busca trazer essas tendências para a linguagem da televisão. Algumas não dão. O Felipe Neto, por exemplo, não deu certo. O Esporte Espetacular contratou ele para fazer as mesmas coisas que ele fazia na internet. Pô, vamos fazer isso aqui. Aí, beleza, chegou lá, não, pá, não sei o que lá. Fez um, fez dois, fez três. Mas, às vezes, a linguagem, o público, porque o público do YouTube é mais um nicho. Se você fizer a TV Breno, primeiro os teus amigos vão ver, aí os amigos dos teus amigos, e aí vai começar a circular, porra, e aí a coisa vai aumentando, pô, TV Breno, pá, não sei o quê, e a coisa vai se alastrando, entendeu? Já na TV aberta é diferente. TV aberta, meu irmão, você bota a goela abaixo do cara. Não é como o teu programa no YouTube, o cara só vai lá se ele tiver uma recomendação, e se ele gostar, ele vai indicar para 5. E aí a coisa se multiplica. Na televisão, não. Na televisão, você bota o cara lá. Aquilo ali, 11 milhões de pessoas vão ver ele de cara. Das 11 milhões, a gente vai saber rapidamente se 8 milhões acharam uma merda. Se 8 milhões acharam uma merda, meu amigo, ele vai fazer duas, três vezes, e aí ninguém começa a cair, aí o cara, pô, bicho, não decolou. Porque na hora que o cara entra com o quadro dele, você sabe se a audiência caiu. Então, os programas mais... O Fantástico, por exemplo, é feito assim. O Esporte Espetacular é feito assim. Você vai medindo a audiência. Se entra uma matéria chata, porra, ninguém muda de canal na hora, cara. Ninguém muda de canal. Então, as matérias... Quando começa a ficar a matéria arrastada, aquela história que não é... Aí o cara, porra, cacete, esse negócio não anda, porra. Ninguém muda de canal, cara. Hoje o cara tem na mão dele um instrumento poderoso, que é o controle remoto. É por isso que você tem que ser criativo e tem que ter sempre uma novidade para atrair, ou um carisma. Às vezes não é uma novidade, mas você criar um público teu, né? Então é isso, assim que se faz a continuidade e o sucesso na TV e o fracasso. Rapaz, Zorra Total, vou te falar. Muita gente vê, cara. Muita gente vê. Parece que não, porque é um programa criticado. As minhas filhas fazem, pô, rapaz, Zorra Total. Quando entra aquela vinheta lá, dizem, pô, desliga essa porra. Entendeu? É, falando sério. Agora, é um programa que tem uma ótima audiência. Tem um público cativo, que, aquele tipo de humor ali, e deu uma mudada. Eles mudaram. Deu uma melhorada. Mas mesmo assim, eu não me agrada muito. Mas tem um público. Tem um público cativo, entendeu? Tem um público cativo. Alô? Opa. Bom, boa noite. Eu queria saber sobre os desafios de fazer tipo, uma competição como, por exemplo, o Brasileirão, que é quase o ano inteiro, né? E paralelo a outras competições e outras modalidades, né? Tipo, como é que vocês fazem para aquilo não ficar muito chato? Realmente é um desafio para a gente fazer. Agora, o futebol por si só, como eu estava falando, já tem um poder de atração grande, entendeu? Então, acho que o segredo aí é escolher os jogos bem escolhidos e a gente promover. Por isso que a gente tem esses... Hoje o Globo Esporte, em 12 cidades do Brasil, tem o Globo Esporte local. As que não tem o Globo Esporte local... que são mais não sei quantas emissoras pelo país, tem aquele bloquinho pequeno. Então, qual é o objetivo disso também? É manter você informado sobre os clubes para você não perder o fio da meada, para você querer criar expectativa para os jogos. Mas a audiência dos jogos do futebol também caiu. E por quê? Eu, por exemplo, sou dessa época também, porque eu trabalho com isso, inclusive. Mas na época que eu era torcedor, e que eu ia ao estádio, e que eu era fissurado pelo Flamengo, todos os jogadores, por exemplo, na Copa de 82, todos os jogadores jogavam no Brasil. Todos os jogadores jogavam no Brasil. Todos. Aí hoje você vê o noticiário, o Flamengo está querendo contratar o Chimbinha, do Paysandu. Aí tu fala assim, porra, fodeu, ferrou, desculpa. Porra, entendeu? O nível do futebol brasileiro... os jogadores estão lá fora, né? Então, assim, você tem o clubismo, o cara torce pelo clube dele, mas você tem uma carência enorme de ídolos. De ídolos. Quem é um cara que leva a torcida para o estádio, que leva o cara para ver o jogo? Aí você fala assim, pô, o Flamengo chamou o Guerreiro. O Guerreiro não faz gol há 60 dias, o Guerreiro. Que era a promessa de fazer, não sei o quê. Mas aí a gente, pô, Guerreiro. A gente ajuda a criar esses mitos, esses monstros também, às vezes, né? A gente fica ali, porra, guerreiro. Você não pode perder. Aí o cara joga 1, 2, 3, 4, 5, 8 jogos e não faz gol. Aí não tem jornalismo que sustente, entendeu? Não adianta você querer levantar um negócio que o negócio não tá. O Fred, porra, joga um jogo e fica 3 jogos machucado. Que é outro ídolo, né? Fez uma Copa do Mundo ruim. Se tivesse feito uma bela Copa do Mundo, porra, pra gente, o cara que joga no Brasil, tudo que a gente quer é que os jogadores bons joguem no Brasil, que a gente possa falar, pô, do cara todo dia. Entendeu? Então, nos anos 80, todos os jogadores, os cracaços, todos jogavam no Brasil. Rivelino, Zico, todos. A seleção toda era no Brasil. Um ou outro jogava fora. Era raro. Hoje, todos jogam fora. Tem o Jefferson. O único jogador da seleção que joga no Brasil. Não, tem uns que são chamados de vez em quando. Mas, enfim, titular, teoricamente. Se é que ele vai ser titular, né? Porque já está até ameaçado. Mas, enfim, o Jefferson, que é um goleiro do Botafogo, time da segunda divisão. Então, a gente precisa de ídolo. Na Fórmula 1 também. A gente, pô, vamos falar do Felipe Nasser. Pô, o cara tá surgindo. Vamos tentar ver se o cara cresce. Aí a gente, pô, Felipe Nasser. E aí, meu amigo, mas aí se o cara também não começa a ganhar corrida, a gente não tem fôlego para levantar o cara. Agora, se o cara ganha uma corrida, aí o cara já vira um ídolo. Aí, se o Felipe Nasser ganhar uma corrida, aí você vai ver a audiência da corrida seguinte. Porra, porque aí todo mundo vai querer. Opa. Isso. Esse é um problema, é um problema. É um problema. É por isso que está cheio. É por isso que a criançada, hoje, você parar para ver, nas festas de aniversário e tudo, a criançada, elas estão usando mais camisas de time europeu do que time brasileiro. Chelsea, Real Madrid, Barcelona, amigo. Pois é. É essa carência de ídolo. E para a gente é muito ruim, cara. E tudo que a gente quer. A gente começa a dar moral. O Felipe Nasser, quando começou a ganhar na Fórmula lá 2, Fórmula E, sei lá, a Fórmula que tem antes da Fórmula 1, que eu não me lembro agora qual era. Europeu, enfim. Aí a gente, porra, vamos dar destaque pra esse cara. Porra, Felipe Nasser do Brasil, não sei o quê. Aí o cara foi pra Fórmula 1. Porra, Felipe Nasser, vamos lá. Entendeu? O cara talvez tenha que ter um carro melhor, mas na Fórmula 1, em qualquer esporte, a gente tem que ter o ídolo. Sem o ídolo, amigo... Entendeu? A gente tenta humanizar, tenta não sei o quê, mas o brasileiro, o que leva o cara ao estádio, para a televisão, é realmente o cara, pô, vou ligar para ver um jogão aqui, pá, não sei o quê. Aí tem os caras que são do clube e que querem acompanhar o seu clube, né? Mas hoje está difícil. É uma pergunta difícil, é um desafio. O que a gente está vendo é o mercado encolher na forma tradicional de jornalismo. Então, eu acredito que essas novas gerações, né, que vocês aí, que estão... Tá. Mas daqui de longe está aparecendo 20. É que eu estou sem óculos também, tá? Ah. Vou botar meu óculos para ver a tua idade real, peraí. É, não é verdade, não. Porra, a foto foi mal escolhida. Agora você é mais velho que eu, tô olhando aqui de óculos, eu tô achando que é, hein, cara. Porra, não tá me enganando, não. Mas eu acho que é o desafio, cara, é realmente acompanhar o que está sendo feito em termos de novas tecnologias. Eu acho que esse mercado, assim, que eu tô falando, por exemplo, esse mercado paralelo de comunicação... pela internet, por essas novas mídias, que a gente está chamando de novas mídias, hoje desenvolvimento de aplicativos para celular. Então, enfim, é um mercado que vai se abrindo. Agora, o mercado tradicional realmente não vai deixar de existir, mas está mais encolhido. De outra maneira, as pessoas que não tinham voz hoje têm. Então, o jornalista, antigamente, para ele escrever e para ele opinar e para mostrar a opinião dele, ele tinha que trabalhar no Globo, no Jornal do Brasil, no Dia, ou na TV Globo, ele tinha que trabalhar em algum lugar. Hoje ele não precisa trabalhar em lugar nenhum. Hoje ele pode montar um blog, tem vários blogs que são patrocinados, isso é uma tendência que eu vejo muita gente que vai fazendo, entendeu? Então, são caminhos aí que eu acho que talvez sejam... possibilidades. Oi. Opa. Foi. Boa noite. Eu gostaria de saber qual a principal característica o repórter, assim, o jornalista deveria ter, assim. Cara, eu acho que a curiosidade é a principal, né? Curiosidade, entendeu? A ética, né? A ética de não falsear ou não ser inescrupuloso, né? Como tem tantos, né? A minha profissão tem, qualquer profissão tem, mas pessoas que não têm a boa fé, que usam o jornalismo, usam o poder que tem de comunicação para denegrir pessoas, que não dão a outra voz para que se possa defender, eu acho que é esse olhar, tentar ter esse olhar, se é que é possível, tentar ter esse olhar mais isento, ou pelo menos mais ético. Então, curiosidade, eu acho que é o principal. E ética, eu acho que corre junto. Agora, tem pessoas que realmente têm esse talento para contar histórias. Então, eu trabalho num lugar que, pô, eu convivo com algumas pessoas. Eu achava que eu era um bom contador de história, porque eu sempre escrevi muito, coisa e tal. Aí cheguei lá e falei, pô, cara, eu acho que eu tenho que melhorar bastante ainda. Porque você vê Renato Ribeiro, que é um jornalista brilhante, Pedro Bassan. Esses são nomes que eu estou dando. Se você botar na internet e depois procurar alguns reportagens, são pessoas que tentam sempre ter uma costura especial para a matéria. Tino Marcos. Então são... O Regis também. Só que o Regis... Ele tem um público cativo dele, que ele adora. Só que ele talvez, assim, minha visão, ele foi por um caminho que ele tem que se reinventar também. Porque eu acho que ele foi num caminho, muitas vezes, de pegar a coisa mais da emoção. E aí também isso, você às vezes já fica previsível, entendeu? Então o Regis inventou um negócio que depois todo mundo imitou. E aí agora você ninguém aguenta mais ver, pô. Que é o negócio do gol. Que ele ia para frente do cada lance de perigo. Imagina o cinegrafista, o amor que devia ter por ele. Cada lance de perigo do ataque do time, ele ia para junto do gol e falava assim: e foi nessa jogada que o Flamengo resolveu a partida. Aí, pô, o cara chutava lá para puta que pariu. E aí o cara vinha atacar de novo, ele: bom, e foi nessa jogada que o Flamengo resolveu o jogo. Num ele acertava, porque ele falava e o cara fazia o gol atrás. Aí ninguém começou a querer imitar isso, né? E isso aí, numa época, foi um sucesso na televisão. Porra, caramba, como é que o cara sabe a hora que vai ser o gol? Cara, ele fez aquilo 25 vezes. E o cinegrafista toda hora filmando. Porra, não foi agora, mas vamos de novo. Cada ataque do time ele fazia. E aí ele conseguiu acertar algumas. E aí isso foi uma marca dele, por exemplo. Aí ele repetiu. Chegou uma hora que o editor, o chefe lá falou: o Regis, porra, esse negócio tem que mudar, cara. Isso aí cansa, já deu. Já deu, porque a gente agora, quando você começa a falar, já sabe que vai ter gol atrás. Entendeu? A gente agora já sabe o que vai acontecer. Então, e aí ele... Tanto é que ele passou um tempinho produzindo menos, hoje já voltou a produzir, e ele tem uma capacidade enorme de pegar a coisa da emoção. Entendeu? Que às vezes, para muita gente, as pessoas acham meio apelativo, coisa e tal... mas ele pega na emoção. E a maioria das pessoas que vêm se deixam levar por isso, né? Se comovem. Então as matérias dele, por exemplo, têm uma audiência boa. Às vezes a matéria o jornal está com 9 pontos, sei lá, 8 pontos. Aí entra uma matéria dele, começa com 8, daqui a pouco vai para 9, daqui a pouco está com 10. Porque ele vai criando, ele vai contando a história. Ele vai fazendo uma expectativa assim, pô, o que vai acontecer nessa matéria? E ele é criativo nisso. E ele entra na ilha, ele é obsessivo, né? A vida dele é o jornalismo. Então ele entra na ilha, ele passa a madrugada inteira na ilha, ele decupa tudo que ele faz. Isso aí é realmente uma coisa muito incomum, assim, porque ele acompanha. Cada imagem que ele usa na matéria dele foi ele que escolheu. O editor de imagem não escolhe imagem nenhuma. Ele escolhe todas as imagens e aí faz aquele negócio, repete, não, repete de novo, não, bota de novo. Não. Ele faz umas maluquices ali. Ele quebrou um pouco o padrão. Então é um cara muito reconhecido, mas depois que você quebra o padrão e cria um padrão, se você repete esse padrão também se torna repetitivo. Então ele teve que se reinventar e está se reinventando, porque ele é muito bom. Boa noite. Armando, eu queria fazer duas perguntas. A primeira, qual foi a experiência de você fazer da Copa do Mundo sobre as manifestações, como que foi você fazer uma reportagem e saber que tem manifestações? E a outra, como que o Brasil vai sediar as Olimpíadas de 2016 com essa crise política, com essa crise econômica que o Brasil está vivendo no momento atual? Como que é isso, sua experiência, seu ponto de vista, assim, o que você acha? Bom, vamos para a primeira. A primeira a gente teve o seguinte: a gente fez uma produção, uma pré-produção e uma preparação para a Copa das Confederações, que era o nosso ensaio para a Copa do Mundo. Copa das Confederações de 2013. E foi, por um lado, as manifestações, eu acho que, porra, eu sou muito a favor das manifestações, não o rumo que elas tomaram, né? A violência que elas... as manifestações violentas eu sou contra, mas enfim... Mas eu acho que qualquer país tem que ter, e o Brasil é muito passivo. Então, eu como jornalista, como pessoa e como cidadão, gostei das manifestações, tirando os casos extremos, né, que é o vandalismo, que eu acho que aquilo não é manifestação, e que acabou comprometendo, eu acho, a essência das manifestações. Isso aí é minha visão, não é da TV Globo, é minha visão pessoal. Mas, como jornalista esportivo, foi frustrante. Por quê? O que aconteceu? A gente fez uma preparação para a Copa das Confederações, que a gente tinha muito material e a gente tinha uma gana muito grande de fazer uma super cobertura. E a nossa cobertura foi totalmente engolida pela cobertura da geral. Quer dizer, as notícias da manifestação roubaram todo o tempo dos telejornais. E a gente teria, por dizer, Jornal Nacional, na Copa passada, a gente tinha 30 minutos de Jornal Nacional. 30 minutos de matéria no Jornal Nacional. Porra, o Jornal Nacional com 50 minutos, a gente tinha 30. Às vezes mais. Em 2013, a gente tinha 4 minutos. Entendeu? Porque o Jornal Nacional inteiro, todos os jornais, eram só manifestação. Então, a nossa cobertura, obviamente, quando acontece fatos como esse, se acontece um tsunami, tudo bem, não tem jeito. Você pode ter feito uma matéria maravilhosa, a matéria vai cair. A notícia é o tsunami. Pô, mas eu tô com uma matéria maravilhosa. Amigo, tua matéria faz em um minuto. A matéria que teria 5 passou para 1, porque a notícia é o tsunami. Na época das manifestações foi isso. Então, aí a gente criou uma expectativa assim, porra, vai acontecer de novo na Copa do Mundo, porque tinha aquele negócio, não vai ter Copa. E a gente falou assim, pô, será que vai acontecer a mesma coisa que a Copa das Confederações? Mas a gente se preparou para fazer uma grande cobertura e falou assim, bom, se acontecerem as manifestações, a gente vai ter que se adaptar e mais uma vez a gente vai se frustrar, mas que seja para o bem do país, que as manifestações sejam, né, eu acho que as pessoas têm o direito de se manifestar. Mas na Copa do Mundo, cara, foi tudo perfeito, as manifestações praticamente não aconteceram, começou um esboço de manifestação pequeno, então não se comprometeu. Agora, em relação à Olimpíada do ano que vem, também a Olimpíada, o fato do Brasil sediar não só a Copa como a Olimpíada, também foi cercada de muitas críticas, né? Um país como o nosso, com tantas carências e com tantas necessidades, né? Gastar tanto dinheiro para sediar uma Copa, sediar uma Olimpíada. Então, assim, a minha visão como jornalista esportivo, pô, é de que é uma coisa bacana, porque o clima de uma Copa do Mundo é bacana, o clima de uma Olimpíada é muito bacana. Mas é obviamente que a crise também impacta, entendeu? Há um impacto da crise, já há um impacto na nossa rotina. Aquelas viagens todas que a gente fez para 2014, por exemplo, agora, para 2016, que a gente poderia fazer coisas parecidas. Por exemplo, vamos para a Rússia desvendar tudo sobre a Zimbaeva. Vamos tentar fazer um super perfil da Zimbaeva. Hoje tem uma limitação de grana. Entendeu? Não dá para você ir para a rua. A gente vai ter que fazer algumas opções, mas a gente não tem, por conta também dessa questão econômica. Entendeu? Então, a gente também, a publicidade diminui, a gente também sofre o impacto da crise econômica. E as críticas, elas também, democraticamente, vão sempre existir. Tem muita gente que é contra a Olimpíada. Eu sou a favor. Agora, minha filha, por exemplo, é contra. Entendeu? Pô, pai, Olimpíada? Cara, que dinheiro estão gastando? O país precisando de hospital, precisando de... Pô, Olimpíada. Falei, pô, filha, eu já fui a várias Olimpíadas. Olimpíada eu acho um evento maravilhoso. Eu, como jornalista, porra, é o suprassumo do evento. Eu acho que o Brasil sediar é bacana, porque vem para cá 13 mil jornalistas. Eu acho que não... esses jornalistas também, essa visão, quer mostrar para o mundo. Cara, os jornalistas que vêm para cá, como a gente quando vai para os países, a gente não só conta historinha boa. Eles vão contar a história do Brasil que eles vão ver aqui. Você não vai dizer para o cara o que ele vai escrever. Você não vai mostrar uma vitrine para o cara. O cara vai vir, ele vai ver a favela, ele vai ver a criminalidade, ele vai ver a corrupção, ele vai ver tudo. Ele vai retratar o Brasil com o olhar dele, entendeu? Mas é uma maneira de retratar o Brasil. E o Brasil, apesar das mazelas, o Brasil tem muita coisa bacana, pô. Tem muita coisa bacana, culturalmente, o Brasil é muito rico. Então, acho que a Olimpíada ajuda as pessoas do mundo inteiro a tomarem um pouco de conhecimento do que é o Brasil. O Brasil é violência? É criminalidade? É. Mas o Brasil é cultura. O Brasil é cultura. O Brasil, pô, tem um povo, sabe, bacana. O Brasil tem manifestações culturais, tem vários tipos de música. Então, assim, indo além do esporte, eu acho que é muito legal. Apesar da crise política e econômica, que felizmente eu trabalhando no esporte, a gente, no nosso dia a dia, a gente é pouco impactado por isso. Graças a Deus, a gente não precisa se envolver tanto nessa forma, porque hoje o cenário realmente, isso eu falo repetindo, mas é a minha visão pessoal, o cenário hoje é dramático, a gente não sabe nem para onde correr, porque, enfim, aí está todo mundo vendo o que está acontecendo dos dois lados, né? Quer dizer, também não é só essa visão de que o governo, acho que também os políticos todos, de todos os partidos, também ali, vou te contar, a gente tem um congresso que é a brincadeira, né? Então, enfim. Boa noite, Armando. Eu vou fazer duas perguntas simples. O jornalismo esportivo é uma área que desperta interesse em 70%, 80% dos estudantes, profissionais da área. Como fazer para obter sucesso numa área tão concorrida como essa? E qual a sua relação, qual a sua opinião, quer dizer, em relação à obrigatoriedade do diploma de jornalismo, que hoje não é exigido, e já que alguns ex-jogadores acabam ocupando cargos que, eu, no meu ver, era bem mais para pessoas que estudou para isso, entendeu? Que é da área mesmo. Bom, para crescer, para entrar na profissão e se dar bem na profissão, tem muita fórmula. Eu acho que é assim, buscar os espaços, né, entendeu? Que vocês têm acesso, né, quer dizer, tentar entrar nos processos de estágio, buscar as pessoas que vocês conhecem, buscar as oportunidades que vocês possam vislumbrar, né? Eu acho que tem que ter essa garra, né, essa confiança de que vou fazer, né? Tipo assim, não desistir fácil, entendeu? Porque não é fácil começar, entendeu? Para mim também não foi fácil. Eu tive que começar meio na marra ali. Tive uma situação de perder meu pai, estava na faculdade, falei, cara, eu tenho que começar a trabalhar e ganhar dinheiro, entendeu? Então, para mim, foi uma necessidade assim de ganhar dinheiro, e aí, como já fazia isso, comecei a cavar, tentar achar nessa área. Então, e aí, força de vontade, talento também, obviamente, mas eu vejo muita gente que se aprende, tudo se aprende, entendeu? Você aprende a escrever, não diz, o cara tem um dom de escrever. Não, você desenvolve uma técnica. Entendeu? Você desenvolve uma técnica e você começa a aprimorar essa técnica. Então, tem gente que fala, não escrevo bem. Pode aprender a escrever bem. Eu não acho que todo escritor nasce, ou todo jornalista nasce pronto em termos de texto. A segunda pergunta... do mercado de trabalho, né, de diploma. Cara, é uma decisão polêmica, porque eu, por um lado, acho que o mercado poderia estar aberto para todos, porque várias pessoas têm habilidades que são características dos jornalistas e que poderiam, por que não, serem pessoas que poderiam trabalhar como jornalista. E isso acontece muito, né? Agora, por outro lado, eu, por exemplo, tenho um sítio aqui em Friburgo. Se eu fizer uma obra lá, eu adoro negócio de arquiteto, mexer, pá, não sei o quê. Se eu fizer uma obra lá, eu tenho que ter um arquiteto para assinar. Se eu quiser entrar com uma petição lá, entrar com uma ação contra um banco que me lesou, eu tenho que procurar um advogado para poder entrar com ação. Eu não consigo entrar com ação sozinho. Então, várias profissões têm a sua defesa e a gente não tem a nossa. Então, nesse aspecto, eu acho assim, pô, a gente faz uma faculdade, faz anos, a gente se qualifica, tenta se qualificar. E aí qualquer um, o cara, o cara é bom, o cara é comunicativo. Aí o cara entra pela janela, aí você fala, pô, tem casos e casos. Aí, no caso específico que você falou dos comentaristas, eu acho que é diferente, porque aí o cara tem notório saber, entendeu? Que é uma expressão que se usa. Então, por exemplo, o Caio, vamos dizer, que eu acho um ótimo comentarista, eu gosto, com uma pessoa maravilhosa também, aquele Caio que era jogador. O Caio Ribeiro. Ele hoje, você pode dizer que ele é um jornalista, né? Porque ele atua em transmissão, ele está nos programas jornalísticos, coisa e tal. Pô, mas ele é um jogador, cara. Ele foi um jogador, então ele traz um conhecimento que você pode estudar pra caramba, você não vai ter. Se você não for um jogador, o cara de saber como é que é a dificuldade de fazer um lançamento, a dificuldade de matar uma bola no peito e chutar. A dificuldade de você... O que acontece dentro do vestiário? Como é que são transmitidas as instruções do técnico? Essa visão... profissional, ele vai ter. E a gente não vai ter. E aí ele entra no mercado por esse aspecto, entendeu? Isso é diferente de, por exemplo, meu cunhado, por exemplo, sei lá, que é economista e gosta de esporte. Se ele amanhã começar a escrever em esporte, trabalhar em esporte, eu vou falar, pô, cara, tem um diploma. Entendeu? Porque eu acho que alguma reserva de mercado a gente tem que ter. Sabe? Por que as outras profissões, todas as profissões têm e a nossa não tem? Sabe? Então, nesse sentido, eu... Agora, eu acho que há casos e casos. Né? Da mesma forma, uma universidade, por exemplo, você tem hoje exigências, tem exigências para você dar aula, né? Você tem que ter uma titulação, para não sei o que, não sei o que lá. Eventualmente, se você tem um grande jornalista que não tem uma titulação, tem um critério. Nenhuma faculdade aceita praticamente hoje, eu acho que não aceita mais. Mas o cara pode ter um puta conhecimento prático dentro da área dele, ele poderia ser um bom professor sem ter a titulação. Mas exige-se a titulação. É uma defesa de mercado dos professores, que eu acho legítima. Então, você quer dar aula, faz o mestrado, faz o doutorado, sei lá. Enfim. Então, acho que há casos e casos. Tem que avaliar. No caso de ex-jogadores que viraram comentaristas, eu acredito que... Eles não são chamados de jornalistas, né? Eles são chamados de comentaristas. Mas eles têm o status, teoricamente, de jornalista. Mas eles não são jornalistas, entendeu? Em publicidade, eles usam o termo de autoridade no assunto, né? Eu acho que é isso. Eles são autoridades no assunto. São autoridades esporte, no esporte, conhecer o futebol, enfim. É. Gente, mais alguma pergunta? Podemos encerrar 10 horas, está bacana. Tá? Então, agradecer. Pô, agradeço demais. Muitíssimo. Quer exibir, Armando, de repente, um VTzinho? Podíamos, né? Finalizar umzinho só com... para finalizar, então? Eu acho, acho. Vamos ver, então. Fechar aqui a nossa... Deixa eu ver. O que você quer aí? Ó, bota do Daniel Alves, bota do Daniel Alves. Vamos lá. Esse é um exemplozinho de um VT que essa que eu falei para vocês, uma produção. Ó, tudo que requer uma produção. Não importa para onde a cabeça gire, a cena é a mesma. Muita aridez, poucas casas ao redor. Comunidade de Umbuzeiro, distrito de Salitre, município de Juazeiro. Eu sou muito orgulhoso da minha história de vida. Aqui nasceu Daniel, no sertão da Bahia, onde ainda se valoriza o que se tem. Tenho o pé de limão, tenho o pé de romã, tenho. Eu sei o quanto foi difícil, eu sei o quanto eu tive que ralar, o tanto eu tive que acordar às 5 horas da manhã. Eu sei o que é a vida. Cabeça, olhos, pele. É preciso se proteger sob um sol de 30 e muitos graus para que a colheita seja segura e eficiente. E que termine com essa sugestiva combinação de cores, o verde e o amarelo. A lavoura de melão. É ainda o ganha-pão de Alex, primo de primeiro grau de Daniel. Era um molequinho atirado, brincalhão, pescador. O menino ajudava o pai na roça. Melão. No dicionário de Daniel Alves, é nostalgia. Melão era um parceiro que convivia comigo continuamente, que eu cuidava direitinho, que eu regava direitinho, que eu colocava o adubo direitinho para ele crescer bem, para ele ficar super verdinho, lindo, maravilhoso. Aprendia tudo com aquele senhor de chapéu. Claro, de chapéu. Já viu um homem na roça sem chapéu? Não é da roça. Seu Domingos, 4 horas da manhã, você já vê os galos cantar, você já dá vontade de levantar. Ele acordava 5 da manhã, eu acordava 5 da manhã. Ele ia fazer aquilo, eu queria estar com ele. Ele é meu herói, eu acho que ele é meu herói, sem dúvida nenhuma. Seu Domingos segue na roça, agora como dono do sítio. Nós plantamos melão, cebola, coco, manga e os pés no chão. E sem chance para a seca. Então, o velho fica aí que não seca. Às margens do Rio São Francisco, a água sempre jorra. É o paraíso, com certeza. A 7 mil quilômetros do paraíso de Domingos, Daniel é um cidadão de poucas possibilidades em termos de privacidade na rua. Há 6 anos, é o dono de um dos terrenos mais valorizados do futebol. A lateral direita do Barcelona. O menino de Salito. Um predestinado? Eu penso que sim. Tinha 13 anos quando o seu Domingos deixou o garoto ir morar com um irmão em Juazeiro para jogar no time da cidade, a 30 quilômetros da roça onde moravam. E as fofocas pipocavam no povoado. É um maluco, vai levar os moleques para a cidade para se drogar, para passar fome. Seria o início de um conto de fadas. Do Juazeiro para o tradicional Bahia, a concentração onde vivia ainda não era exatamente um luxo. Família normal, né? Vai dormir, os filhos conta carneirinho, né? A gente contava barata, a gente contava as coisas, tá dormindo. E o que levava na mala quando chegou? Espaço. Tinha duas peças de roupa, né? Então era uma usava, outra lavava. Só que eu não sabia que se colocasse para estender na tua beliche, ela podia desaparecer. Então quando voltei, ela não tava mais. Hoje, o armário ficou mais variado. Desde a infância na roça, se imaginava assim, famoso. Eu ensaiava autógrafo, porque eu tinha o sonho de conseguir ser alguém em algo. Não é precisamente no futebol. O irmão, Ney, lembra da ficha da escola que ele e Daniel receberam. O que você quer ser quando crescer, né? Aí no dele e no meu tinha assim, músico ou jogador de futebol. Ney Alves, ex-zagueiro do Juazeiro e hoje forrozeiro. É dança, é dança, ai que monumento, ela balança o rabo e vai fazendo movimento. Músico ou jogador de futebol. Para os dois irmãos, eram esses os caminhos. Os filhos de Domingos. Se não tem Brasil, a gente traz. Você samba todo dia. Parei no sinal e eu comecei a batucar e cantar, sabe? Tinha um casal, assim, morrendo de rir, assim, tipo, não entenderam nada, sabe? O casal certamente não sabia de quem se tratava. Era o menino de Juazeiro, o filho do seu Domingos. Moro em Juazeiro. Se eu perder esse trem, eu te confesso, e agora não vou conhecer o mundo inteiro. Espero ter sido útil aí para vocês, aí alguma informação. Obrigado pela atenção de vocês. Está numa sexta-feira à noite. Sinto muito prestigiado ter tanta gente aqui legal, acompanhando, tá bom? Valeu, Amanda. Gente. Obrigado seu carinho, obrigado sua presença.